Alta mão. Somos como o povo de Israel no Mar Vermelho. Vamos em busca de novas conquistas. Mar Vermelho já ultrapassamos. Pelo deserto passamos. E aí, vem com a gente. Terra prometida, Nova Canaã. Em nome de Jesus. Abatido, cansado, porém nunca vencido. Caminho a estreita estrada, pisando em espinhos, homem ferido. Mas que jamais perdeu a fé. Várias ciladas em minha volta, venci, estou de pé. Vivendo e aprendendo, buscando o meu lugar de honra. Enfrentei, bati de frente com várias afrontas. Sobrevivente não, guerreiro vitorioso. Aqui é coragem e ousadia até o pescoço. Errei e fui bombardeado de todos os lados. Poucos foram aqueles que estiveram do meu lado. O bico se atracou, falou uma pá pelas costas. Eu ouvi na roda, esse aí não tem volta. E veja só quem ressurgiu do vale de ossos secos. Cê não esperava, mas é, sou eu mesmo. Glórias, alicerçado firme na palavra. Cheguei até aqui com esforço, suor e lágrimas. Me atiraram pedras, mas as pedras recolhi. E o meu castelo forte sobre a rocha construí. Firmão, vivam que venham os tornados. E venha este tsunami, hoje eu tô fortificado. Sempre pronto pro que der e vier, mantendo minha fé. Observando atento quem é, quem não é. Inimigo vencido, reinado estabelecido. Elo forte, forte, na alta mão de Cristo. Sou um povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus, uma mais uma conquista. Sou um povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus, uma mais uma conquista. Ouça essa, escuta só, um dia eu vi dizer que tinha alguém orando pro meu rap não prevalecer. Lamento, mas eu sigo em frente a todo vapor, chamado pra pregar e ser adorador. Já pensou se um dia eu parasse de lutar e não ver a vontade do Pai se realizar? Mas pelo contrário, estou sendo abençoado. Justo vive pela fé, quem é já tá ligado. Planejei tantas coisas que não era pra mim, até Deus me mostrar que meu papel é esse aqui. Servir e aonde for, que o nosso rap venha ser transmissor do amor. Que aonde eu chegar, a tumulção me invada, me dando autoridade pra pregar tua palavra. Me entregar a ti, quero consagrar todo dia minha vida diante do teu altar. O gigante tá por terra, mas as guerras continuam. Eu tenho uma missão, pregador das ruas, fugitivo da escravidão, fugitivo do inferno. Vem comigo, pois o Mar Vermelho está aberto. Sou o povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus, uma mais uma conquista. Sou o povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus, uma mais uma conquista. Alta mão. Cumpri a promessa de Jesus, triunfantemente das trevas para a luz. No tempo de seca e deserto eu tive que enfrentar, por me esquecer que pra colher eu tinha que plantar. Faltou de tudo, até pensei em desistir, mas me lembrei daquele ditado que diz assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Cada luta e prova eu me fortalecia, firme e forte, erguendo uma bandeira, levando as boas novas da seguinte maneira. Então, versos e rimas feitas com dedicação, nascidas no coração de Deus, escritas pelo alta mão. Então, essa é a hora de você levantar, sacudir a poeira e deixa Deus te usar. Tocar no mar, crente, contemple ele se abrir. Agora é com você, coragem pra prosseguir. Cova de leões, deserto, fornalhas, gigantes que crescem e se tornam muralhas. Oração, jejum, vida no altar, princípios a seguir se você quer conquistar. Sou o povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus, uma mais uma conquista. Sou o povo de Israel no Mar Vermelho. Eu vou do Sadraque, Mesaque, Abidinego, atravessando a fornalha de brasas vivas. Na alta mão de Deus,